Gaivota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Gaivota FM. Muito bem, agora 6:10 dentro do horário brasileiro de verão. Estamos iniciando mais uma edição do programa Espaço Local, programa dedicado a você, músico. Isso, você acredita na sua música, nós também acreditamos em você. Já sabe, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde, eu, Jabrum, fazendo aquela companhia pra ti, sempre trazendo um nome aqui de Ubatuba. Não canso de me repetir que Ubatuba está com uma cena musical efervescente para todos os estilos e gostos. Claro, naturalmente o rock and roll aí tem sempre uma predominância, né? Mais bandas, mas o MPB, o reggae, o forró, o jazz, a música instrumental, o classic rock, a música erudita, a música de qualidade. Então, resolveu criar esse programa onde você tem o seu espaço aqui garantido nas ondas da rádio Gaivota FM 104.9. Para você entrar em contato com a gente, pode ser pelo telefone aqui da rádio no 3833-5550. Se preferir, na nossa página na internet, no gaivota.fm.br. No Facebook, né, temos o Espaço Local. Dá lá o seu like, o seu curtir, assim como o Gaivota FM. Muita coisa acontecendo. E hoje, né, saímos dessa vertente do rock and roll, do, né, de eu achar que a gente só tá lidando com esse estilo. E hoje eu tenho aqui uma grata surpresa, tá recebendo Gisele Pils. Ela é integrante da banda Lira Padre Anchieta. Isso mesmo, ela é flautista. Ela vai vir hoje aqui bater um papo com a gente, falar um pouco da sua história e também contar um pouco a respeito da banda Padre Lira Anchieta. Olá, Gi, tudo bem? Tudo bem, Brum. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente aqui na Gaivota agora. É muito bacana, a gente, né, tá vindo aqui para falar um pouco da banda Lira, que é uma referência aqui, acredito eu, uma referência aqui na cidade, né? Sim, sem dúvida. Boa música, sim. Música orquestrada, né? E antes, né, tinha um certo preconceito que era uma coisa, ah não, isso é música de velho, coisa e tal. É verdade. E não é bem assim não, né? É porque o início, né, da banda, ele começou assim há 60 anos atrás, né? Então, assim, tinha os Dobrados, né, na praça, era conhecida como a Furiosa, né? Que era um grupo de pessoas tocando instrumentos de sopro, com algumas Sim. percussões, como caixa, né? Tocando lá no coreto, tocando as valsas, os Dobrados, né? As músicas, né, mais saudadiosas daquela época, sim, enfim. Sim. E conforme o tempo foi passando, a Lira foi se modificando um pouco, né? Ela recebeu esse nome de Banda Lira Padre Anchieta. Foi um padre que sempre ouvia ali a Furiosa tocando e disse, ah, vocês merecem o nome de Banda Lira Padre Anchieta. E aí ficou até hoje, né? É, mas é interessante também esse primeiro nome, Furiosa. É. Parece que não cabe muito com a banda em si, mas... Hoje não. Mas na época, sim. É, né? É. Tinha aquela coisa um pouco de rebeldia, né? Exato. Eu tenho... Meu pai, ele é músico, ele tocava pistão em bandas. Então, desde de muito novo, eu tenho essa coisa da big band, do som orquestrado, daquela música... em alguns momentos mais calma, e que aí você vê grandes nomes, né? Frank Miller, entre tantos outros, né? A gente também pode passear por jazz e afins. Mas antes de a gente falar mais sobre a banda Lira, gostaria que você se apresentasse, qual instrumento que você toca na banda e o que fez você ir tocar esse instrumento, quais suas referências, onde que você estudou, há quanto tempo você já é música. Então, eu sou a Gisele, né, hoje eu faço parte da banda Lira, toco flauta transversal. Comecei com a flauta, comecei tocando violão, arranhava algumas coisas, enfim, e a minha inspiração pela flauta foi através de algumas bandas de rock progressivo, que eu ouvia, falei assim, nossa, que instrumento é esse? E comecei a ouvir, a pesquisar, enfim... E acabei me apaixonando pela flauta, comprei uma flauta doce, depois a coisa foi ficando séria, comprei a transversal. Comecei a tocar na metade de 2009, né? E na banda Lira, que foi praticamente os meus primeiros ensinamentos de verdade, assim, conhecer música, enfim, foi na banda Lira Padre Anchieta, né? Através do projeto Lira do Amanhã. Que era um projeto, ainda existe esse projeto até hoje, de musicalização, né? Então, ali eu tive meu primeiro professor, que foi o Amarildo, que hoje é regente, a Nádia, que é a flautista, a Késia, que também fez parte da banda, e eles me ensinaram bastante coisa, assim. E a partir dali da banda, eu fui conhecendo outras coisas também, porque até então, meu negócio era rock and roll, era assim, hoje já abriu um pouquinho mais o leque, né? Abrangeu, né? Sim, sim. Basta a gente entrar, né, por um caminho, né, que às vezes a gente acha que não foi feito pra gente. Eu gosto de mencionar isso, porque eu também, como todo mundo, né, começa ali querer tocar um instrumento, vai tocar o violão, rock and roll, né, quando você é mais novo, você quer aquela rebeldia. No meu caso, na década de 80, o rock and roll era mais voltado pro heavy metal, mas enfim, o rock and roll sempre fazendo parte. Mas a partir do momento que você vai amadurecendo, né, vai passando o tempo, você começa a aceitar outros estilos, você para de tanta radicalidade, né, principalmente para quem gosta de rock, né. E eu me lembro a partir do momento que eu ouvi pela primeira vez o Frank Zappa. Frank Zappa, ele abriu a minha cabeça, assim, de tal maneira que, justamente por conta dessa abrangência musical, porque o Frank Zappa, quando fala, ele era guitarrista, uma banda de rock, coisa e tal. Sim, no primeiro momento, sim, mas ele já prestava atenção numa coisa de orquestra, ele mexia com vários estilos, desde o blues, ele tocava jazz, tocava funk, tocava coisas de progressivo, country music, e a música, daí você começa a ver, e aí a perceber, né, nesses outros estilos, a qualidade, né, dos instrumentistas, né, e a partir desse momento eu comecei a enveredar para uma coisa mais orquestral. Aí, naturalmente, comecei a procurar coisas nacionais, como Egberto Gismonte, Hermeto Pascoal, e Big Bands também. Eu fiquei com uma curiosidade de Big Bands ali na cena americana da década de 50, e eu comecei a ver que dava para casar essa história do rock, coisa e tal, e uma música mais elaborada. Então, eu acho que alguns estilos ajudam a gente, né? Praticamente é mais não digo de evolução, porque eu não acho que quem gosta de alguém, ou seja, tá faltando alguma coisa. É questão de gosto. Alguma, né? É questão de gosto, sim, né? Claro. E é da sua necessidade de querer abranger esse leque, né, musical. Exatamente, né? Eu acredito muito na música como uma fonte de expressão, né? Então, em determinados momentos, você se identifica com um certo tipo de som. Sim, verdade. Depois, com o tempo, você vai conhecendo, né? Às vezes, você ouve uma banda hoje que você, nossa, não entendi. Aí, depois de alguns anos, você, nossa, e você lembra daquela... Olha só, né? Exatamente. E a história, quando você também começa a atuar, você gosta de um estilo e, naturalmente, você vai atrás de um instrumento musical, logicamente, você tem que passar por estudos e análise, você tem que ter ali a sua perseverança, a sua persistência, né, para que você aprenda a tocar. E, naturalmente, né, eu não canso dizer que tanto o pessoal gosta de música como jazz, blues, rock, ele tem aquela coisa de querer saber o a mais, não é simplesmente pegar, eu gosto da música e pronto, acabou. Tem um lance do colecionador, o cara abre o disco, vê quem tocou, que ano foi feito. Isso daí também é cultura, e isso vai ajudando a você ali. Ah, tá bom, eu gosto de tal banda. Quem influenciou essa banda? Por que essa banda chegou por esse caminho? Aí você vai ver o que influenciou essa pessoa, e você começa a ver e a analisar, né, essa história do sentimento que o cara acabou introduzindo na música. E com o passar do tempo, quando você gosta de música, você entende um monte de coisa, e aí para um pouco com o preconceito, né? Independente do estilo, eu posso não gostar, mas você vai, a partir de um determinado momento, reconhecer que a música é boa, né? Mais ou menos um pouco o que acontece com a lira, né? Você vê o início ali da lira, em que, né, eles tocavam dobrados, sambas, boleros. Sim. Com o tempo, né, foram entrando outras pessoas, foram se conhecendo outros estilos, né? Alguns músicos foram para São Paulo para estudar na ULM, então ali abriu muito leque, porque teve uma abrangência mais da música erudita, mas também da música popular. Sim, sem dúvida. Né? Cada maestro ali na época, o Valdeci e o Amarildo, cada um com um segmento diferente, cada um com um refinamento diferente, sim, né? Sim. Então cada um direcionava para um lado, assim. Mas isso é muito importante, né? Porque você acaba conhecendo outros estilos que refletem nos outros, enfim, um sim, complementa sem dúvida, o outro, sem né? Dúvida. Como dizia o Hermeto Pascoal, a música é universal mesmo, né? Claro, isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar então uma música da banda, então, depois a gente continua com o bate-papo aqui com Gisele Pius, flautista da banda Lira Padre Anchieta, hoje participando aqui do nosso programa Espaço Local. Vamos de música. nosso local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba, agora faltando para 7 horas, exatos 28 minutos. Esse é o programa Espaço Local, hoje com a integrante da banda Padre Lira Anchieta, flautista Gisele Pius. Eu gostaria que você desapresentasse as duas músicas que tocaram, Gisele, por favor. Com todo prazer. A primeira música que tocou, né, faz parte do CD que a banda gravou no ano de 2010, né, com o regente Valdeci dos Santos. A primeira música foi a Suíte Norte-Nordeste, que é um mix, né, de vários temas, com arranjo do Joaquim França, né. A segunda música, que foi a música Rastão, do Edu Lobo, né, o arranjador eu não sei te dizer quem foi. Mas, assim, são temas que... É muito bacana nessa questão dos arranjos, assim, né? Porque é um grupo grande, né? Um grupo sinfônico. Então, você tem... Os acordes, no caso, são feitos só de instrumento de sopro. Então, cada arranjador tem um olhar diferente da música, né? Então, hoje você pode estar ouvindo um tema, mas o tema vai ser interpretado conforme o arranjador ali se... ter, né, a percepção da música, enfim, a gente tem a percepção do que ele quer passar e tenta reproduzir conforme ele imaginou, né? Muito bacana. Sim, legal. Esse disco ele foi gravado no ano de 2010, né? Sobre a regência do Valdeci dos Santos. Eu gostaria de agora saber, porque hoje é outro maestro, né? É o Amarildo que tá lá na frente. Isso. Né? Eu queria que você passasse para os nossos ouvintes qual a influência do maestro, né, perante a banda. Muita gente precisa entender o papel do maestro ali na frente. E se há diferença no tempo, né, do Amarildo, do tempo do Valdeci e agora do Amarildo. Né? Conta para a gente como que é essa visão do maestro. Bom, a Lira hoje ela é privilegiada, né, porque a gente pode dizer que ela tem dois maestros, que inclusive são irmãos, né? Ah, legal. São irmãos. Eu não sabia. O Valdeci e o Amarildo são irmãos, né? E estudaram juntos na ULM. E assim, né? Cada maestro tem uma perspectiva diferente, tem um ponto de vista, tem um refinamento diferente, né? O Valdeci, eu não peguei muito, né, da época do Valdeci. Eu entrei na banda, fiquei pouco tempo sobre a regência do Valdeci. Eu conheço mais um pouco com o Amarildo, né? Sim. Mas assim, cada um trilha um pouco um caminho diferente. O Valdeci, ele trabalha muito, né, com a música erudita, tanto que hoje ele é regente do coral, que é o Coro da Lira, que está fazendo um trabalho fantástico aqui na cidade, né? Sim. Que toca desde música popular a música sacra, vem fazendo diversos festivais aí na cidade e em outras cidades do Vale do Paraíba também, né? E o Amarildo, ele já tem uma vertente mais jazzística, né? Então, a gente acaba sendo influenciado por esse caminho, né? Hoje a banda, ela tá caminhando de uma forma diferente de alguns anos anteriores, né? Um exemplo clássico disso é nosso último concerto, né? Que foi fez parte do projeto Alma Brasileira, que foi um tributo ao Choro. Geralmente, assim, as bandas sinfônicas, você tem a figura do maestro ali regendo ali na frente, sim. Né? E dessa vez não foi bem assim, né? O Amarildo sentou conosco, tocou junto com a gente, então, assim, é uma complexidade, né? Um grupo grande, são 23 integrantes, conseguir tocar articulado, pensar junto a música, sem ter aquela figura do maestro. O maestro é a pessoa que organiza toda essa questão sonora, né? Como se fosse o papel do condutor, né? Isso. Ó, exatamente. Aqui, vamos lá, para não deixar o grupo se dispersar. Exatamente, né? Ah, tá. Legal isso. Pena que hoje o Amarildo não veio, né? Já fica marcado para um próximo momento no nosso programa aqui do Amarildo vir aqui para ele explicar melhor o papel do regente, né, Nana? Frente a uma banda. E também do Vanderlei, né? Que isso. Faz ali a parte da sessão rítmica também, ali nos tambores, né? Hora percussão baterista. E fica aí, os dois aí. Infelizmente não puderam vir, estavam com compromisso, mas já fica já marcado já para um próximo encontro, para um próximo programa Espaço Local, para vocês virem aqui. Vamos de mais música? Vamos, vamos. Qual que a gente escolheu agora? Bom, essas duas músicas, né, elas estão falando um pouquinho, elas contaram um pouco da história da banda no, nos tempos atuais, né? Sim. Eu acho que seria legal a gente mostrar também um pouco de como era lá 60 anos atrás. Sim. Né? Com um dobrado, né? Sim. Para as pessoas ouvirem um pouquinho. Okay. É, dobrado Janjão. O compositor desse dobrado é o Joaquim Antônio. Tá bom? Ok, então. espaço local. Tudo bem, agora faltando para 7 horas da noite no horário brasileiro de verão, 15 minutos. Esse é o programa Espaço Local, hoje recebendo a Gisele Pils. Ela é flautista da banda Padre Lira Anchieta. Eu vou pedir novamente que ela nos apresente os dois sons. Na verdade, era para ter entrado um, ele entrou depois. Né? É, deu uma pequena confusão aqui. Tudo bem, não tem problema. A música tá sendo tocada. Isso aí. Ó, a primeira música é uma homenagem, né, ao trombone. Então o nome dela é Laços Trombone. E temos um solista, né, o Edilson Wellington, né, que é o trombonista da Lira. Ele é muito conhecido, ele é uma pessoa muito irreverente. Edilson, um abraço pra você, eu sei que você tá ouvindo a gente. Ah, legal. E de fato, a segunda música foi o dobrado que eu tinha falado antes, né? Esse sim, a segunda música foi o dobrado Janjão. Então, assim, foi uma, né, uma composição grande. Então, como foi gravado no CD, teve mais instrumentos. Geralmente, na praça, ainda a gente alimenta essa tradição, né, com o grupo Retreta Maestro Pedrinho. Sim. Né? É, o grupo Retreta Maestro Pedrinho, ele resgata um pouco, né, dessa cultura que tinha assim, em nossa cidade, que se mantém até hoje, né? Que é dos dobrados, sim, sim, dos boleros, né? Sim. Aquela música, digamos que de certa forma seria mais antiga, mas que... Sim, mas que não deixa de ser atual, claro, né? Tanto que não, o público não. O público é muito variado. Você vê, assim, né, crianças dançando lá no coreto, sim, você sim. vê casais dançando. É muito bacana, né, ter esse resgate da memória no, né, do povo batubense mesmo. Não, bem interessante mesmo. Eu queria que você contasse um pouco, falasse um pouco da estrutura da banda, quantos integrantes são, como que é composto, né, esses integrantes, sei que os metais ficam à frente, tem sessão rítmica. Fala um pouco a respeito disso pra gente, por favor. Então, a Lira hoje, né, ela é um grupo que tem 23 membros, né? Então ali você tem a parte das madeiras que ficam à frente, que é composta pelos clarinetes. Pelas Sim. flautas. E a trompa, como é uma moça, né, uma jovem, que tá a trompista, Pamela, querida Pamela. Então ela vem um pouco, né, com a frente. Então ali à frente ali é a mulherada que domina. Sim, isso aí, que bom, né? Que bom, que bom. Que ótimo. Aí logo atrás da gente já vem os meninos, dos metais, né? Então ali você tem o trombone, Sim. você tem o eufônio. Você tem o saxofone e você tem também o trompete, né? Sim. Recentemente, né, a banda tá contando agora com o baixista, com o pianista legal. Também. E tem a parte rítmica, né, que é a percussão, bateria ali. Os meninos ali, eles dão todo o teor mágico ali pra banda, né? O teor da criação, né? Sim, sim. Estimulam a nossa criatividade sempre. Ah, legal. E além disso, né, essa é a banda, né? A banda Lira. Mas dentro da banda Lira, tem também os grupos de câmara. Ah, sim. Né, que é muito bacana. Que são grupos menores, que potencializam, né, alguns outros estilos. São grupos em que os músicos se reúnem para estar estudando, para estar desenvolvendo um repertório e uma atividade diferente. Então hoje tem o Sexteto Caiçara. Todos lembrando que são grupos instrumentais, né? Sim, Então tem o Sexteto Caiçara, que é, né, bastante conhecido aqui na cidade. Tem a Retreta Maestro Pedrinho, que faz sempre, né, as apresentações na praça. Todo mês ela faz apresentação ali na praça, resgatando, né, essa memória. Tem o grupo Frisson, que inclusive eu faço parte desse grupo, e nós realizamos concertos pedagógicos, né, nas escolas. Então a gente, esse ano a gente focou um pouco na história do choro, do chorinho, né, para as crianças, para elas terem esse outro tipo de acesso, né. E tem um grupo mais recente, que é o grupo Sput, também, que é um grupo que tem um diferencial muito bacana também, porque eles estão começando a utilizar as novas tecnologias, né, com a música instrumental, então muito bacana. Inclusive voltaram agora da turnê Chile-Argentina há pouco tempo, né, estão aí, estão trazendo influências aí pra banda que também. Legal, hein? Bacana isso, hein? E fala aí, a gente acabou de ouvir aí um registro de 2010, isso, né? A Lira, ela tá produzindo alguma coisa? Tá por vir alguma coisa nova? Algum registro novo? Sim, a Lira tá, digamos assim, a todo vapor, né? Esse ano foi um ano muito bacana, assim, tivemos projetos bacanas, assim. E estamos aí aguardando, né, dois DVDs ficarem prontos de dois shows, que foi um concerto especial do Dia das Mulheres e da Festa de São Pedro, né, que foi um show bacana, que teve uma outra temática, né. Esse eu assisti, esse foi se você assistiu, eu vi você assistir. Bem legal mesmo, teve uma postura, até eu lembro que eu comentei que precisava colocar uma guitarra, para daí a Big Band mesmo acabar acontecendo. Né? são projetos que... né, as mudanças estão acontecendo dentro da Lira, né? Você pega em 1960 para agora, tem muitas coisas novas acontecendo, enfim. Sim, sim. E as tendências musicais vão mudando, né? E eu gosto também de mencionar que o público em si, né? Fala assim, mas tem espaço para isso ainda hoje? É banda só de coretinho? Não, não é não. Não me canso de dizer que as pessoas gostam, têm uma certa carência para boa música. Quando você tem a possibilidade, dentro da sua cidade, ter uma banda que tem vertentes, que hora que você pode ouvir um bom chorinho, uma música, um standard jazz, ou até uma música mais erudita, nossa, isso só vem alegrar, como você estava dizendo, crianças, os jovens mesmo, você vê que tem bastante gente que gosta, né, e se contagia, né, porque a música, quando é boa, ela contagia o coração e a alma da gente, não tem o que negar, né. Exatamente, além disso, ela traz, né, um valor sentimental. Sim, sem dúvida. Ainda mais aqui para a cidade de Ubatuba, né, foi muito bacana que em 2013... a Lira participou, né, de um edital da Funarte, e entre, né, todas as bandas assim, do Brasil inteiro, bandas sinfônicas, no mesmo, né, estilo da Lira, tem muitas bandas sinfônicas no Brasil, afora, e a Lira ficou entre as 187 bandas escolhidas, né? E a gente ganhou um prêmio muito bacana de reconhecimento, né? Que legal. Que é o prêmio Funarte de apoio a bandas, né? E a gente ganhou nesse prêmio o reconhecimento do Ministério da Cultura e da Funarte, né? Como uma importante banda, como um importante segmento cultural no nosso país, né? Oh, e ganhamos aí 5 instrumentos profissionais da Yamaha que estão sendo usados. Ó, isso é o melhor. Um som muito bacana, tá todo mundo feliz. Ah, isso é muito bom. Mais alguma coisa que você queira falar aí? Tem. Ah, tem tantas coisas. A gente fez recentemente agora, né, um concerto. Como assim, né? A gente tá seguindo para uma nova vertente, né? Sim. Então a gente tá se empenhando em alguns projetos. O último que a gente fez agora, que é o Alma Brasileira, que a ideia é um resgate mesmo à música instrumental brasileira, né? A música popular do nosso país, né? Que é tão rica, né? Então, sim, claro. E nesse último concerto, que foi o Alma Brasileira, foi um tributo ao choro, né? Foi no dia 22 agora, 22 de novembro, lá no Projeto Tamar. Gostaria até de aproveitar e agradecer muito o Projeto Tamar, a Cláudio, Bruno, que foram maravilhosos com a gente, nos receberam de porta aberta, assim. Ao Canto Verde pelo patrocínio, tivemos alguns patrocínios muito bacana para a gente conseguir realizar, né? E esse concerto foi muito importante para a gente, porque teve um convidado muito especial, que é o Toninho Carrasqueira, um flautista maravilhoso, e além de flautista, um ser humano maravilhoso. Ele é um músico, ele difunde mesmo a música brasileira, ele leva a música popular brasileira para mais de 40 países. Hoje ele é professor da USP, né? Ele ama essa cidade, né? Tem casa lá no bairro que eu moro também, então ele tá sempre aqui em Ubatuba. Ajuda muito a Lira, trazendo partitura, dando aula para um, para outro, enfim. Esse é o papel do bom músico, né? O músico transcende o instrumento, né? É, bom, ó, já estamos já nos nossos 5 minutos derradeiros. Quer deixar o último recado aí para os nossos ouvintes? Esse é apenas um primeiro de vários papos que a gente pode ter aqui com o programa Espaço Local. Estou muito preso ao encontro, né? Porque eu estou naturalmente muito envolvido. Quem sabe um dia a Lira lá faça com vocês também. Por que não? É interessante, existem, né, vertentes. A ideia é justamente isso, no encontro Espaço Local, fazer essa fusão de estilos e de bandas. Porque, na verdade, antes de mais nada, a gente quer a integração dos músicos, né? Tem antes, claro, né, tem ali um momento de diversão, poder ver os amigos, papear, ouvir a música de cada um, mas o importante é estar fazendo essas fusões, né, essas misturas que, no caso, dá para fazer muito. E vocês, porque, ó, você acabou de dar uma boa ideia. Considerações finais, então, por favor. Lembra do Zappa lá, ó, vai pensando. Totalmente. É, Bru, eu queria agradecer pelo convite, né, que vocês fizeram aqui para a banda. Obrigado. Pra gente, né, falar um pouco do nosso trabalho. Eu falo demais, que então isso, acaba. Certo. Mas eu gostaria de convidar, né, a todos que estão ouvindo, pro dia 29 agora de novembro, nós vamos fazer uma reprise do que foi esse concerto, né? O Alma Brasileira, o Tributo ao Choro. Então esse concerto vai ser no dia 29 de novembro. Às 21 horas, em frente ao Casarão do Porto, aqui no centro, pertinho aqui da rádio, tá bom? Existe algum telefone para contato, fanpage da Lira? Sim, existe. Nós temos uma página no Facebook, né, que é Banda Lira Padre Anchieta. Só procurar lá, tá bom? Temos também o nosso e-mail para contato, que é associacão. bandaliraPadreAnchieta@hotmail.com, tá bom? Eu gostaria também de agradecer a Fundarte, né, a Rádio Gaivota, por todo o apoio, okay, a todos os ouvintes, né, que estão aqui, a todos os músicos que estão lá ouvindo. Entendo, me desculpem também, se eu esqueci, legal, de mencionar alguém, muito obrigada. A gente faz um ao vivo aqui, te pega aqui na parte de fora aqui da rádio, a gente faz maravilha, um bem bolado aqui. Valeu! Valeu! Valeu mesmo, até uma próxima oportunidade. Encerramos aqui, deixa você um pouquinho com um pouco da banda. Semana que vem a gente está de volta a partir das 18h, está toda quarta-feira o programa Espaço Local. Valeu, até próxima quarta, e na sequência já vem chegando a Voz do Brasil. Beijão e tchau. Gaivota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 18h, aqui na Gaivota FM.